só. E estudar não tenho dó. Fim de semana, minha cama, mesmo quentinha, não me engana. Lá fora o dever me chama. Mundo é a cultura racional e não há cultura igual. E quem quiser ser estudante, pegue o livro e siga avante. Lá fora o dever me chama, vou me juntar a